agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte, seja bem-vindo à 17ª emissão de Diga Lá ao Senhor Fado, um programa em que a alma portuguesa vem falar para si aqui na Antena Web. O Diga Lá ao Senhor Fado traz todos os dias um pouco da alma portuguesa do fado e traz todos os dias vários fadistas que cantam à sua maneira e da forma como sentem todos os fados belos e, sem dúvida, apaixonados que temos no nosso repertório de fados portugueses. Fados portugueses, porque todos eles são portugueses, visto o fado de ser tão português, tão nosso. Já sabe, o Diga Lá ao Senhor Fado é um programa que está disposto e aberto a receber todos os seus pedidos. Pode fazê-lo em www.radioantenaweb.info, deixando um comentário na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu e o Diga Lá ao Senhor Fado aguardamos com muita satisfação os seus pedidos. Vamos então começar a fazer-se ouvir a nossa alma portuguesa. Amar que o amor inventa, na voz de Beatriz da Conceição. Depois ficamos com a loucura, na voz de Marisa. E Noite de Santo António, na voz de Mariana Bobon. Fica então por aí, este é o Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web, para si, com todo o orgulho, toda a dedicação, sempre, sempre, em português. Recolhe-me nos braços da ternura, mais longo que os desejos infinitos, e beija-me com beijos de loucura, os olhos espantados e aflitos, e beija-me com beijos de loucura, os olhos espantados e aflitos. Abriga-me no peito de romã, alegra-me na hora que passou, amor, amor do sonho, do sonho da manhã, mais linda que o amor já inventou. Amor, amor do sonho da manhã, mais linda que o amor já inventou. Amor que invento agora porque quero amar um qualquer homem em qualquer lado. Com este amor estranho, mas sincero, que digo enquanto falo e enquanto canto. Com este amor estranho, mas sincero, que digo enquanto falo, enquanto canto. Por isso estendo os braços ao amor, sem receio de perder-me ao ser amada. Invento uma fogueira de prazer e faço mais amor na madrugada. Invento uma fogueira de prazer e faço mais amor na madrugada. Invento uma fogueira de prazer e faço mais amor, mais amor na madrugada. Invento uma fogueira de prazer e faço mais amor na madrugada. Thank you. até já fazem fileira. Não me digas sim, não me digas não. Amar é destino, cantar é condão. Uma cantiga, uma guarela, um cravo aberto debruçado da janela. Lisboa linda, meu bairro antigo, dá-me o teu bracinho, vem bailar comigo. À noite do Santo António, ó Lisboa, vem cantar. E alcachofras a florir, poetas a esteirar. Ficámos com três momentos muito bonitos. Três momentos em que a alma portuguesa se fez ouvir de uma forma tão sentida, tão apaixonada e tão romântica. Uns momentos mais tristes, outros mais alegres, outros que falam de amor, outros falam de música, outros falam de uma qualquer cidade portuguesa, não interessa. Mas falam de belos e maravilhosos momentos. A guitarra portuguesa e a voz, os poemas que ouvimos, complementam-se muito bem. E na Antena Web temos todo o orgulho e o prazer de passar este programa para que possamos trazer até si a verdadeira e pura e tão bonita alma portuguesa. O Diga Lá ao Sr. Fado tem todo o orgulho em trazer para si todos os fados que se possam imaginar, desde o fado Coimbra, ao fado corrido, ao fado mais calmo, não interessa, desde que seja fado, um poema, uma voz, uma guitarra, um momento. E assim vamos prosseguindo, Diga Lá ao Sr. Fado, ficando agora com Saudade Vai-te Embora, depois mais anos de fado e, por fim, Fernando Farinha com Canção de Lisboa, três fados que eu espero que lhe façam sorrir e o coração palpitar. Este é o Diga Lá ao Sr. Fado, aqui na Antena Web, para si, sempre, sempre, com todo o orgulho, em português. Olha a terra, olha o céu, e tudo me fala de ti. Do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. Sim, a única verdade presente no nosso amor tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade. Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Fico escrita no vento, nesta paixão, e à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Ai de mim, que eu não consigo voltar, amor, porque é verdade. Vai-se a dor, volta a alegria, vai-se o amor, fica a amizade. Só não parte do meu peito esta profunda saudade. Porque será que não vens espreguiçar nos meus braços? Porque será que me tens na poeira dos teus pés? Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Fico escrita no vento, nesta paixão, e à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Diga lá, ó Sr. Fado, com Joana Santos. Com tanto fado cantado e tanta noite perdida, com tanto fado cantado e tanta noite partida, tenho mais anos de fado que propriamente de vida. Tenho mais anos de fado que propriamente de vida. Juntei por ser meu agrado no meu álbum de afeições. Juntei por ser meu agrado no meu álbum de afeições as minhas recordações. Com tanto fado cantado, as minhas recordações. Com tanto fado cantado, passou por mim o passado. Ponte a minha frente erguida, a lembrança apetecida dos fados que já cantei, os amigos que encontrei e tanta noite perdida. Os amigos que encontrei e tanta noite perdida. Os meus anos a teu lado, ó vida, tu já me apontas. Os meus anos a teu lado, ó vida, tu já me apontas. Mas se fizermos as contas, tenho mais anos de fado. Mas se fizermos as contas, tenho mais anos de fado por já estar habituado. Na minha fé incontida de dar-lhe eterna guarida, tenho mais na minha idade anos de fado e saudade que propriamente de vida. Anos de fado e saudade que propriamente de vida. Era cantado pelas tabernas da Alfama, ninguém diria que o fado viesse a ter boa fama. Era a canção da bebedeira e do calão, da refiagem e capelão e dos fadistas de Samarra. E mal diria a madragoa e a moraria que em Lisboa ainda haveria assim tal gosto pela guitarra. Adeus tardes toiradas com guitarras e cantigas. Adeus noites bem passadas com bom vinho e raparigas. Hoje os fadistas estão tratados por artistas e aclamados nas revistas com ovações delirantes. Vestem do bom e por ser chique e ser do tom já vão à tarde na Odeon, se as matinés são elegantes. Hoje o fado já não tem a rufiagem por tema, por isso já é alguém e até já vai ao cinema. O fado agora é pedido a toda a hora e ouvido pelo mundo fora com alegria e agrado. E há de chegar a Hollywood e ter lugar, pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado. E há de chegar a Hollywood e ter lugar. Pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado. Joana Santos. E chegamos então ao fim de mais um Diga Lá ao Sr. Fado. A reta final está aqui e eu aproveito para lhe vir, para me vir então despedir e desejar-lhe o resto de uma tarde muito feliz, o resto de dia repleto de boas energias e boas coisas, repleto de gente que o faça sempre sorrir. O Diga Lá ao Sr. Fado já sabe que é um programa que espera sempre pelo seu pedido. Portanto, deixe o seu coração palpitar, deixe a lagriminha ao canto do olho surgir, deixe o seu momento acontecer. www.radioantenaweb.info, lá na nossa página de comentários, peça o seu fado. Ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, é um e-mail com o qual pode comunicar com a equipa da Antena Web, pedindo o seu fado, fazendo deste programa também o seu momento. Assim eu despeço-me, como já lhe disse, desejando-lhe um dia muito feliz. Amanhã, Diga Lá ao Sr. Fado está aqui para mais uma emissão e para partilhar consigo mais um pouco da alma portuguesa. Fique então agora com Alfredo Marceneiro, Amor de Mãe. Assim, fique com o Diga Lá ao Sr. Fado aqui na Antena Web, sempre, para si, com todo o orgulho, em português. Até amanhã. O amor de mãe é a luz.